Eu não sou rei da viola, seja rei pra quem quiser. Mas que ela é minha rainha, isso pode apostar que é. Peguei na cintura dela, que já estava sem roupa, e abraçado com ela, olhei firme em sua boca. Coloquei ela no colo e toquei sem marca touca. Ela então se derreteu e chorou feito uma louca. No toque da mão esquerda, no arpejo da mão direita, cocei a barriga dela, sinfonia foi perfeita. Falando da nossa vida, foi que fiz essa canção. Assim nasceu nosso amor, viola é minha paixão. Eu não sou rei da viola, seja reina quem quiser. Mas que ela é minha rainha, isso pode apostar que é. Eu não sou rei da viola, seja reina quem quiser. Mas que ela é minha rainha, isso pode apostar que é. Se o meu bem brigar comigo, a viola eu vou pegando. Canto que gosta de ouvir, aperta ela vem chegando. E esquecendo as brigas, ao meu lado vai sentando. Vou beijando o rosto dela, sem parar vou ponteando. Eu sou nada sem meu bem, cê é ninguém sem a viola. Até nas horas difíceis, a viola me consola. Vivemos em harmonia, sem guerra e sem ladainha. Se a mulher é uma princesa, a viola é minha rainha. Eu não sou rei da viola, seja reina quem quiser. Mas que ela é minha rainha, isso pode apostar que é.